mãos, mas baby, passa suas mãos. Oh, baby, passa suas mãos, baby, passa suas mãos. Faz a mala e vem comigo, baby, que hoje a gente vai voar. Te levar no meu abrigo e já digo, sem data pra voltar. Tá, hoje tá pra nós, só nós dois a sós. Conhecendo o mundo a fundo e bagunçando os lençóis. Clima tá propício, é só o início. Desde que te conheci já vi que ia ser meu vício. Gosto do infinito e que você fica ainda mais bonito. Vou te levar, você vai gostar de ficar no lugar que eu habito. Hoje eu sou voar.